Bom dia. E aí, Brasil? Tudo certo? Hoje eu coloquei freestyle. Freestyle é tema livre. Porque eu não encontrei, não me preparei ontem para nenhuma matéria específica e agora em cima da hora não quis procurar, enfim. E é bom também ficar conversando mais abertamente. E amanhã vai ser o nosso último dia de live antes de uma pausa que eu vou ter que dar. Eu amanhã vamos fazer, mas aí quinta-feira eu viajo para Recife, olha, amanhã, quarta-feira, tá, eu viajo para Recife. E aí eu vou dar uma pausa porque eu vou passar 2 dias em Recife, fazer um evento e vou para Portugal e volto de Portugal para Vitória, vai ser uma loucura. E eu fui ver aqui os voos e horários e enfim, talvez um ou outro dia dentro desse período eu conseguisse fazer, mas eu prefiro não criar expectativa. E aí, devo voltar à live. A live deve voltar só na. Caralho. Enfim, na semana do 25, mas não sei qual o dia exato. Isso é triste, hein? Hoje é 12. Vai ser na semana do 25, umas 2 semaninhas quase. Sem nosso ritual aqui. Esse ritual da live, quando em viagem, eu já vi, já experimentei, ele é muito Vai ser na complexo. semana do 25, umas Quando em 2 semanas. viagem, tudo muda, né? Diferente quando tá em casa e tal. 25 do 9, a Aninha já botou aqui. Estamos dominando a arte do Hangout. Fizemos o Hangout ontem. Uma aula sobre crianças cedo para a escola, por volta de um ano. Bons argumentos, que legal! Pô, Luana. Amanhã, topa, Luana, entrar aqui ao vivo amanhã. Amanhã, nosso último dia antes da pausa. Nosso hangout de ontem teve um crescimento de 300% em relação ao de domingo. Chupa o Whindersson. Fale sobre a Nat Geo Brasil de setembro. Acho que eu não comprei a Nat Geo de setembro, não. Qual foi o tema? Entrevista de emprego, boa sorte. Luverson. Íamos te convidar, a Maria não deixou. Sérgio, vai entrevista de emprego. Sérgio, o que é que você vai fazer diferente lá? O que é que você vai fazer diferente? Conta aí. O que é que você planeja? Que tipo de atitude você planeja lá fazer diferente? Cara, eu lembro da história muito idiota, sabe? Muito simples, mas que é interessante. Eu me lembro quando eu era, sei lá, tinha 14, 15 anos, não sei, adolescente, eu fui, queria estudar, voltar a estudar inglês, tinha estudado inglês a vida toda, mais como criança e tal, e aí acho que eu tinha uns 18. Eu fui querer voltar a estudar inglês na cultura inglesa, eu era britânica, essas escolas de inglês lá em Recife. E eu me lembro que tinha um teste, uma entrevista, né, com o pessoal da escola para poder saber o seu nível. Era tipo uma entrevista de emprego, uma entrevista de nível de inglês. E eu me lembro que eu fiquei pensando assim, cara, o que eu posso fazer para surpreender? E eu tinha visto um dia desse uma palavra que na época eu não conhecia, né, que era mood, é MOOD, tipo I'm not in the mood, eu não estou no clima, eu não estou muito afim, né? E eu achei isso super assim avançado, é not the mood, é muito tal. E aí, na entrevista, eu pensei, pô, essa vai ser a minha carta. Eu vou meter um mood na história. Vou meter um mood, a mulher vai ficar, pô, o cara meteu um mood. E aí, eu lá na entrevista, não sei o quê, de uma hora pra outra, foi era de manhã cedo. Eu não acordava cedo como hoje. Era tipo 8h30 da manhã, então eu tava com o cara acabado. Eu falei. E eu cheguei meio assim, triste, né? Porque realmente eu tava cansado. E eu falei pra ela, ah, okay, hi, how are you? I'm good. Well, I'm not really in the mood to. Aí eu meti essa. Aí ela já regalou os olhos. E aí a gente começou conversando e tal, não sei o quê. E ela, um pouco depois da entrevista, comentou o fato que se surpreendeu por eu ter usado a expressão not in the mood. Ou seja, o meu plano. Cara, essa lembrança tive agora, porque ele falou de entrevista de emprego e tal, e eu perguntei o que fazer diferente. E assim, Já faz tempo isso, né? Mas eu já estava. Eu já naturalmente me questionava o que fazer diferente. E aí, vamos ver se o Sérgio respondeu aqui. Inglês fluente. O cérebro e os vícios. Ah, ainda não. Tá em qual lugar? Não, eu estou em São Paulo. Eu vou para o Recife fazer um evento lá. Visitar minha família. A empresa de qual setor, trocando. Bom dia, Brasil. Bom dia, Murilo. No seu trabalho. Luiz Felipe, é nós. Ao vivo, Aruanã. O Sérgio respondendo? Que tipo de meditação? Aline, eu, hoje em dia, há uns meses atrás, eu estava fazendo meditação com o Headspace, 10 minutos, assim que acorda, estava no meu ritual e tal. Hoje em dia, eu tenho feito, eu não sei como é que chama isso, mas eu tenho feito meditações assim, meditações pequenas, curtas, meditações ao longo do dia, sabe? Então, tipo, 2, 3 minutos aqui no sol, tem uma grama aqui na frente que bate o sol de manhã, e aí eu deito lá, virado pro sol, a neném vai também, gosta de ir também, mas ela não me deixa ficar muito concentrado, né? E quando eu tô com ela também, então eu faço, hoje em dia eu faço várias pequenas meditações de 1 minuto, sabe? 2 minutos, não sei qual é o nome disso. Agora, é engraçado que um dos motivos que eu deixei de fazer a meditação do Headspace de manhã foi nessa live aqui. Ela meio que, porque o que acontece? Antes dessa live, é cedo demais para mim. E depois da live, eu tô meio que desperto para gravar um podcast, para trabalhar no Cricri, que agora eu entreguei, acabei de gravar o Cricri ontem, mas para trabalhar alguma coisa, para fazer um call, sabe? Então, mas eu sinto falta do Headspace que eu fazia. Eu tenho boas lembranças. Pede pra galera curtir. Marcelão falando aqui. Porra, galera, entrou, já curte aí, porra. 220, nome do Superfoco. Palestra em Criciúma. Valeu, eu já fui em Criciúma uma vez. Rapaz, foi onde eu te achei antes. Já fui em Criciúma pra faculdade Sescre, Susescre. Esqueci agora. Arthur Arruda da área. Uma vez aos 10 anos, quando eu tenho uma pessoa, porque ela simplesmente sorria muito. Que legal. Desde que comecei a ouvir Érico, Roger, Homem, não ouvo mais Bom Dia Brasil, faz 2 anos. Ah, Michele. Vai ter Ganha Encontro em Recife? Nessa ida minha, não. Eu vou fazer o um encontro de alunos, Rádio Filhote. Quando eu for de novo para Recife, eu vou de novo em outubro. Dessa vez para Recife vai ser 48 horas. Intensas, eu vou no dentista, eu vou na reunião do software, vou fazer um evento, vou encontrar com a família, vou, sabe, tá tudo. Saudações pernambucanas. Vou trabalhar muito e estar atento às necessidades do lugar. Legal. Inglês fluente aqui. Revista Exame? Vi. É Exame, eu assino. Eu vi. Mas achei ok. Assim, aquele assunto eu já li demais e parece que ele se repete, sabe? Não tem data ainda não, Pedro. Não tem data não, mas vai ter esse ano ainda. Esse ano ainda eu vou fazer encontro com alunos do RC. Eu vou fazer Rio de Janeiro, vou fazer acho que BH, vou fazer Recife. Americana. Tô fazendo stand-up, tô fazendo pouco. 5 horas dirigindo, pensei, baixei o GoCast dirigindo, ótimo. Olha que só vi metade, Larissa, só vi metade da aula, detonou, que cria para quem ama o ser humano é o futuro. Que massa, Larissa. Porra, ontem eu fiquei muito feliz porque a gente liberou agora o Cricri e comecei a receber feedbacks. A Larissa falou: primeira aula do Cricri, que é isso, papai? Não sou mãe ainda, mas sou defensor da área de infância e juventude. E você apresentou o contexto, um conteúdo histórico e jurídico de uma maneira surpreendente. Que massa, Larissa. Foi hard work, papai. Hard work. muita pesquisa, estudo, leitura. Copiei aqui seu comentário porque achei massa. Revista Vida Simples, bom humor. Putz, eu comprei essa revista, mas não li ainda. Tá na minha mesa de cabeceira. Revista que fala de ciência com dados corretos. Cara, eu tava até vindo aqui agora a Galileu. Inclusive, ó, essa aqui, ó. Ciência para quem tem pressa. Não é toda edição, mas a Galileu, de vez em quando, traz ciência de um jeito simples, né? Essa matéria, Ciência para quem tem pressa. Tipo. Não era pra... O conteúdo dessa matéria aqui é muito legal e era assim que as aulas deveriam ser, as aulas de física, de química. Apresentar conceito científico desse jeito aqui. Cara, por falar em... A Larissa falou do contexto histórico, jurídico lá do Cri-Cri, porque a primeira aula chama Descoberta da Infância. E é uma aula que mostra a relação do... É a aula inaugural do curso, a relação do adulto com a criança ao longo do tempo, né? E nessa pesquisa do Cri-Cri, é engraçado porque eu vi muitos vídeos com história de psicólogos, filósofos, Jean Dewey, Rousseau, blá blá blá. E é engraçado como toda vez que vai ter um vídeo descrevendo a pessoa, as pessoas estão presas dentro de um padrão de que vídeos biográficos têm que começar. John Dewey nasceu nos Estados Unidos em 12 de setembro de 1964 e morreu na cidade de não sei o quê. John Dewey teve uma infância, sabe? O pessoal se apega a uma ordem cronológica de contar a história que quem disse que tem que ser assim? Por que é obrigado a ser assim? Não sei que não pode ser assim, mas quem disse que é obrigado a ser assim? Obrigado, mano. Na verdade, putz, para fisgar, é por isso que as pessoas reclamam que as crianças são desatentas ou dizem que a vídeo do YouTube tem que ter apenas 3 minutos, 4, 5, senão o pessoal não fixa. Cara, não tem nada a ver. Não existe essa regra de tamanho de vídeo. A única regra que existe é o vídeo tem que engajar. E se você quer conhecer uma pessoa, a melhor forma de engajar não é começando onde ele nasceu, que ano, que data, com essa racionalidade. Já começa dizendo por que ele é foda. Start with why. Quem vai acompanhar o Cri-Cri vai ver que eu, grande parte das aulas, eu começo com o porquê. Por que é importante isso que eu vou falar? Então, por que João Dinho? João Dinho é foda porque ele trouxe, ele criou o movimento Escola Nova, que depois influenciou os caras do Brasil, Anísio, não sei quem. E ele é foda porque ele trouxe a visão, não sei o quê, não sei o quê. Em um minuto você, caralho, esse cara é foda. Quero ver esse vídeo. Aí depois vem. Sabe como começou a história dele? Aí você pode voltar um pouquinho, entendeu? Tem que lembrar, assim como Hollywood já provou isso. As histórias de Hollywood são lineares? Lógico que não. Pelo contrário, as boas histórias são aquelas que vai e volta, 3 semanas depois, vai e volta, vem, né? O vídeo não pode ser chato aí, ó. Grande as do YouTube falando. Pra você ver essa questão de tempo, né? Que não existe regra, cara. Nenhuma aula que eu crio existe uma regra do tempo. A única regra para mim é o negócio tem que estar bom, tem que estar concatenado, tem que estar denso. Porque essa aula que a Larissa falou, deixa eu ver o tempo dela, ó. Das aulas novas do Cri-Cri, tem as 4 primeiras aulas liberadas. Essa aula inaugural que a Larissa falou tem uns 40 minutos. Tem 2 aulas mais curtas de 20 e 30. E tem uma aula de 1 hora e 27. Uma aula de 1 hora e 27. Tipo, eu não me preocupei. Fazia sentido cortar. Eu fiz outras aulas, eu cortei. Mas Curtas de eu 20 e só 30 e corto tem uma hora. se fizer sentido cortar. Se a história tiver linda, é nós. Não teve Gancast ontem, cara. Não teve Gancast ontem. Eu vou gravar agora o que era pra ser ontem. Porque ontem teve a gravação do Cri-Cri e eu fiquei obcecado, alucinado. Inclusive, Varley, eu citei você na gravação do Cri-Cri. Citei você. Um comentário que você fez que as pessoas muitas vezes não valorizam. Que dois comentários que você fez que eu citei foi que professores muitas vezes desvalorizam os professores de arte. Ah, fazendo teatrinho e. Também se tem você o lance de que professores de arte têm que ser artistas. Achei genial. Obrigado. Você acha que a tecnologia e o estudo do futuro nas escolas é o começo para mudar o cenário? Cara, eu acho que o começo para mudar o cenário das escolas são não são os alunos, são os professores. Não é é tecnologia sim, mas tecnologia para como capacitar 1 milhão de professores à distância, que não dá para ser presencial, capacitar de uma forma que os professores elevem o nível de consciência, despertem, e enfim, e não é nem capacitar no conteúdo em si, é capacitar na forma de ensinar, é capacitar na mentalidade, é capacitar no entendimento de quais são as habilidades necessárias para as crianças. Perfeito, Edinho. A aula tem que fluir no tempo de Kairos e não no tempo de Cronos. Lindo. Transforme a ansiedade em curiosidade. Luverson, boa ideia. Fazer. Professor é diferente de educador. Professor ensina e educador aprende. Professor ensina e educador faz aprender. Não é isso? Você quer dizer, Marcelo? Faz outra parte aprender. Legal. Canal Neurovox. Pedro Calabresa é foda. Pedro Calabresa é foda. Pedro Calabresa, eu fiz um curso presencial dele aqui na Casa do Saber uma vez, um curso de um dia sobre mentira, muito legal. Viu que eu falei do Goff? Não, Vinícius, vi não. Deixa eu subir aqui. Falou do Goff. Live sobre espiritismo e convidados? No momento certo vai rolar, Matheus. Na volta das nossas férias. Goff não fez faculdade, Goff é meu espelho de vida. Eu não, Goff é um espelho para mim também, eu me modelo muito nele. Eu acho que o fato dele não fazer faculdade não é motivo para uma pessoa não fazer faculdade. O motivo para não fazer faculdade é você não se interessou genuinamente por nenhum dos cursos oferecidos na faculdade e você resolveu trilhar um outro caminho de aprendizagem. Esse é o motivo. Então, o fato do Goff não ter feito, cada um é cada um do seu contexto, né? O pai tem a obrigação, os professores têm o dever. Eu farei ADM. Mudar de ensinagem para aprendizagem. Sim, Marcelo. Naquele meu TED lá das escolas mata-aprendizagem, eu falo muito disso. Biomimética, João Rocha. Biomimética é maravilhoso. No meu curso de criatividade eu falo sobre biomimética. Maravilhoso. Eu tenho um livro master de biomimética. A mudança de mindset de professores. Sim. E dos pais também, tá? Eu, no Cricri, eu fiz o Cricri muito direcionado para pais. Não fiz para professores porque eu não tenho esse conhecimento de campo, né, tão forte. Vou para Portugal. Eu vou passar. Amanhã vai ser a nossa última live, amanhã, antes de uma pausa que eu vou fazer. Eu só volto dia 25, quando eu volto para São Paulo, que eu vou fazer Recife, Portugal e vou Espírito Santo. Tem um evento lá. Quero fazer marketing depois, é bom? Ah, se você gostar, é bom. O Cricri não está vendo ainda, o Cricri vai ser lançado. A princípio ele está só rolando para a turma da turma 7. E o Cricri, ele vai ser lançado a princípio junto com a reaprendizagem criativa no meados de outubro agora, para a turma intensiva do 2 de novembro. Cricri é Criando Crianças Criativas. É um curso que eu acabei ontem de formular, que ele é uma versão preventiva do reaprendizagem criativa. É a mesma visão da reaprendizagem criativa. É a mesma visão, só que sobre a ótica de como não bloquear as crianças. E não e o que reencer é sobre a ótica do adulto que foi bloqueado se, reaprender a ser criativa. Que lugar de Portugal? Eu vou para um casamento perto de Lisboa e depois vou passar 2 dias em Lisboa. Vai ser bem rápido. Meu Insta tá voando, você não vê as mensagens lá? Não consigo ver todas, Vinícius. Algumas a minha equipe vê, algumas eu vejo e não consigo responder, infelizmente. Sempre aqui, Evandro Ferro, RC7 Simone, fala galera. Luana Brodel, o palhaço foi lá no espaço, que massa. Preciso cri-cri-cri. Sou da área tributário, nada a ver com a sua área. E você não faz ideia como essas caras me inspiram diariamente. Que massa, Fabiana! Cara, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo esse caso da Fabiana, de pessoas de áreas diferentes, porque eu gosto de falar as coisas que eu falo, não direcionado apenas para a galera da indústria criativa e tal. Eu acho massa quando impacta ela da área tributária, advogados, médicos, sabe? Porto ficou de fora, infelizmente. Gunniversity, eu estudo fácil na Gunniversity. A Gunniversity existe já, tá, Guilherme? Chama Keep Learning School. Aqui, ó, a Gunniversity é essa aqui. Keep Learning School. Quer sobre faculdade. Se você pensar em atuar em empresas, ainda temos o preconceito. O mercado, na minha opinião, está muito longe de ver com bons olhos uma pessoa que não fez faculdade. Cláudio, eu acho. A pergunta que eu sempre faço é: você acha que cada dia aumenta o número de empresas que vê com bons olhos, não vê faculdade, ou diminui? E você acha que cada dia aumenta ou diminui o número de empresas que não vê com bons olhos? Então, na minha visão é o seguinte: quantidade de empresas que. Fazer aqui. Quantidade de empresas que não vê com bons olhos, que não fez faculdade, não gosta. Nada fez faculdade, não gosta. Alta. Quantidade de empresas que, ok, tá aberta, baixa. Ok, agora, e o gráfico? O gráfico é assim, ó. Uma sobe, outra desce. Então, a decisão de fazer faculdade, se você tá agora com essa decisão, você vai acabar a faculdade daqui a quando? Há 4 anos. Daqui a 4 anos, como vai estar esse gráfico? Cada dia surge uma nova empresa que está aberta a contratar pessoas independente de faculdade ou não, baseada apenas em competências. Cada dia surge uma nova empresa com essa visão. Cada dia morre uma empresa fechada, limitada a um diploma, a uma linha no currículo que diz que a pessoa fez o curso tal. Cada dia morre uma empresa limitada a isso. Então, essa é a visão. Cada dia nasce uma empresa aberta e cada dia morre uma empresa fechada. Fora que estamos falando de trabalhar em empresas. Se você for falar em empreender, aí zero diploma. Por isso que a decisão de fazer ou não faculdade, ela tem uma variável. Aqui, ó. Heart. Tem que vir daqui, papai. Tem que ser uma decisão. O motivo tem que ser aqui. Tem que ser, eu vou fazer porque eu fiz do caralho. Eu fiz um primeiro período lá. Outra coisa, pô, faz um primeiro semestre. Se você achar que aquilo tá lhe puxando, é um entrave na sua vida, você para e gasta seu tempo com outras formas de aprendizagem. Então, o critério é esse. Exceto quando há uma extrema regulamentação. Exceto quando há uma extrema regulamentação. Faculdade é só para enriquecer o dono. Também não, eu discordo, Marcos. Eu não acho que é só para enriquecer o dono. Eu traria a palavra só. Ou adicionaria algumas faculdades existem só para enriquecer o dono. Porque eu acho que muitas faculdades existem porque tem um propósito. E a gente reduzir que faculdade só existe para isso, eu acho que a generalização eu muito muito forte, entendeu? É, eu acho que faculdades existem para transmitir conhecimento também. Cara, a gente tem que parar com a visão de tem que fazer faculdade, não tem que fazer faculdade. Não. Ambas opções são possíveis. Ambas opções podem ser boas. Não existe uma coisa de faculdade é ruim, é só para não sei o quê, e faculdade é fundamental, sem ela você não vive. Não. As duas estão erradas. Como diria Aristóteles, os extremos são vícios. Aristóteles falava que a virtude está no meio, mas eu discordo de Aristóteles. Muitas vezes a virtude não está no meio, porque o extremo meio pode gerar mediocridade. Muitas vezes a virtude está no desequilíbrio. Não é nos extremos nem no meio, mas é no desequilíbrio para um dos lados. Marketing multinível, suas palestras são aproveitadas. Que massa, velho. Eu recebo muito feedback de pessoas que trabalham com marketing multinível. Professores desanimados e alunos que empurram com a barriga. Sim, acontece muito. Joga poker? Não sei jogar direito, não. Já joguei, mas muito pouco. Sou programador e você me ajuda a fazer programas diferentes. Ah, massa. Muitos programadores realmente no Brasil. Quem fará ciência no Brasil? Como assim quem fará ciência? Não entendi, Jonatas. O nome da pessoa? Ou o tipo de pessoa? Se mudar o mindset, você pode ir para a faculdade e fazer boas conexões. Sim, ótimo, ótimo, Thiago. Ótimo motivo. Esse motivo foi a grande variável para mim. Faculdade, minha faculdade me trouxe incríveis conexões. Esse é um ótimo motivo para você entrar também, independente do conteúdo. 145, já não se agarre em conceitos fechados, em si, não certo ou errado. Seja foda o que se faz. Chama de superior é demorado. Estou em psicologia, 3 aulas por semana. Arquitetura, devia ter cadeira de programação. Sem dúvida. Novo cientista seria? Não entendi a pergunta, cientistas. É, obrigado por comentar o ponto da faculdade. Concordo com a visão. É nóis, Cláudio. Murilo Gun fala para a minha mente, para o meu coração. Após o RC7, estou fazendo as coisas com paixão. Que massa, Simone. É nóis. Infelizmente, para trabalhar com pesquisa, ser reconhecido no Brasil, se exige ter pelo menos alguma graduação científica. Sim. Novamente, não estou dizendo que não tem que fazer faculdade. Tem casos que existe uma restrição legal para isso. Mas eu vou te falar, viu? Sei lá, você pode trabalhar no projeto de pesquisa, estou abrindo possibilidades, e não ser a pessoa que assina, o pesquisador-chefe. O grande amigo meu de Recife, Felipe Eckel, ele tem uma construtora, ele não é engenheiro, mas ele tem engenheiros que trabalham com ele, ele participa dos projetos, ele não desenha, faz cálculos, claro, mas ele está lá, dando ideias, dando a visão dele, mesmo não sendo engenheiro, participando da construção daquela obra, só que ele não assina. Então, assim, só abrindo a mente, né? Você pode participar de pesquisas científicas não sendo o pesquisador que assina? Uma pergunta, não é uma afirmação, tá? Só uma pergunta. As pessoas que não fazem faculdade por estarem ligadas ao projeto de longo prazo, isso para ter diploma, sim. A ausência de propósito, é. Isso é foda. Tem que ter um propósito. Luana, live amanhã, Luana. Vamos embora? 7h45 já. Luana, live amanhã? Topa? A galera falou que foi massa a live que você fez. Vamos fazer amanhã? Bem, não sei se a Luana tá aí ainda, mas você tem o contato da Aninha, né, Luana? Então, alinha com a Aninha aí se você puder amanhã. E nem mortinha. Nem mortinha amanhã, não pode não? Ou nem mortinha é outra coisa. Lá fora, para apresentar uma pesquisa, não precisa ser um formado, formando ou formado. Acho que esse é o objetivo maior. A gente pode apresentar pesquisa lá fora também. E outra. Se lá fora não pode apresentar, não precisa ser formado, em algum momento precisou ser formado lá fora? Em que momento houve a quebra de não precisar? Será que você não pode ser a pessoa que faz essa quebra aqui? Eu vi um vídeo de Cortella maravilhoso, né? Que em momento de crise as pessoas falam: Meu Deus, que loucura, que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém? Por que não você? Por que você não pode ser a pessoa que vai criar a revolução de as pesquisas no Brasil puderem ser apresentadas por pessoas sem graduações científicas, né? Então amanhã fechado, Luana, alinho com ela, beleza? Educação livre, doutorado informal. Ah, não conheço não. Legal. Quais instituições farão pesquisa no Brasil? Quem ficará com essa missão? Quem vai bancar? Eu não conheço muito esse universo de pesquisas. É, eu acho que, pelo que eu entendo, o governo tá ruim, né? E eu acho que, cara, sabe o que eu acho? Eu não gosto dessa separação de que, tipo, aqui estão as empresas capitalistas que trabalham ganhando dinheiro e aqui estão os institutos de pesquisa que estão só pesquisando, só. Eu acho que porque os centros de pesquisa não podem ter fontes de receita que não atrapalhem as pesquisas, sabe? Um modelo mais sustentável, que não dependa de terceiros, que o próprio centro de pesquisas tenha um jeito criativo, que eu não sei qual é, tem que criar. E você pode ser a pessoa que cria esse novo jeito, já que, pelo que entendi, você, Pedro, está interessado nesse mundo. Você pode ser a pessoa, em vez de, ai, a gente precisa de incentivos, por que você não cria um novo formato nacional de incentivação e de levantamento de recursos para centros de pesquisa? Mas não peixe faz, papai. Não, eu vou criar um formato que a pesquisa é feita e tem é através de doação ou através de compartilhamento das pesquisas. As pessoas pagam uma assinatura e os cientistas fazem um relatório todo mês do andamento das coisas. Para quem quiser, pode pagar esse Netflix das pesquisas científicas. Você criou um modelo de sustentação da parada, enfim. Tô viajando, mas só para dizer que a gente, em vez de pensar, ai, quem vai, você vai resolver essa porra, papai. Vai criar um jeito foda de fazer isso acontecer. Vamos, vou te ligar, me liga, minha. Na área médica, eu só acabar de ver aqui, sensacional. Com financiamento coletivo, a tosse para acontecer, sem dúvida. E financiamento coletivo é apenas uma das formas. Tem outras formas e a gente pode criar uma forma que não existe ainda. Não existe a forma. Não é nem para dizer que ela não existe, mas a gente pode criar. Pesquisas podem ser feitas em empresas, sem dúvida. Legal. É, enfim, muitas coisas aqui. Galera, é isso aí. É isso aí, já passou o tempo aqui. Vamos nessa. Até amanhã. Amanhã, Luana, Brodel. Vamos falar sobre crianças. Aí a gente encontra um tema mais específico amanhã. Legal esse papo, sua pesquisa aí. É isso aí. Cheiro. Aninha, me liga aí. Tchau.